Ok, na. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, então, para todos, uma muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Maximum Power. It's satisfaction. Live Set. A partir de agora e nas próximas duas horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Abrimos com a contagem dos 10 temas de dança mais procurados no momento em todo o mundo. Power Play. 10. Número 10 esta semana para Anna Grace, Celebration. We're está a ouvir Live 7, uma produção Tech Promo. Na nona posição temos Luke Star com Back Then. 9. Continuamos com a divulgação da contagem, vamos para o número 8, onde estão os Underworlds com Always Love the Film. Hearts moving in the sun, the rhythm of an engine deep and throat in, the rhythm of a summer that you walked in. The sound of a barking dog on a looper plane rises in the crystal blue, the rhythm of keys swinging in your hand, the rhythm of light coming out of your fingers. Esta semana o número 7 pertence ao espanhol José Díaz e o single Don't You Want Me. 7. Informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Power Play. Número 6 esta semana para Esme Danters, featuring Justin Timberlake e o single Love Dealer. Thank you. Você está a ouvir Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93 119 5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. Live Set. Live Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Live Set. Live Set. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Voltamos à contagem agora para os 5 primeiros temas desta tabela. Lembramos que estamos a divulgar, como habitualmente, os 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. E o número 5 esta semana pertence a Jason Derulo, In My Head. 5. 4. Quarta posição esta semana para os alemães Tudo Jamou em Kerkhoff e o single Auf Geht's. Na terceira posição temos o número 1 da semana passada, o que quer dizer que esta semana temos um novo número 1, Axwell com Nothing But Love. Power Play. I got nothing but love. Estamos já no número 2 da contagem dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo e temos então na segunda posição esta semana Take Over Control de Afrojack e a voz de Eva Simons. Excuse to play, but it's up to you now. Just wanna Chegamos finalmente ao número 1. Vamos ficar a conhecer o tema de dança mais procurado em todo o mundo esta semana. E estamos a falar deste White Knuckle Ride de Jamiroquai. É o número 1 esta semana. 1-1.

Set. DJZLuis.com. It's not even about you. DJ Zé Luiz Exclusive Mix. djzeluis.com. 5842 ou em publipt.info/liveset. DJZeluis.com. djzeluis.com. They tell you lies to make you fall. Just hold your head up high. They'll drag you down so they stand tall. Just keep pushing on. If you believe deep in your soul, no one can hold you back, no. The answer's only you can know. Just keep fighting on. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself and nobody. djzeluis.com.